Pontes Vieira. Romero Vieira, eu só vou lhe pagar esse favor quando você me pedir algum favor. Enquanto eu não conseguir retribuir essa gentileza sua, eu não vou pagar o favor, a dedicação, sabe? A consideração. Você sai, deixa seu serviço, às vezes outras, até outros trabalhos mais lucrativos, e vai atender um amigo que está precisando. Estou ajustando as coisas. É tanto que eu estou fazendo os programas aqui do estúdio, da Rádio Cidade, e enquanto o estúdio lá não fica, o estúdio 2 montado. Depois que tiver tudo montado, eu tenho que chamar o Cezinha também é fera, para poder dizer, César, vê se está tudo beleza, vamos fazer o teste para ficar tudo show de bola. Graças a Deus, hoje o Mazolinha está aqui, e aí a qualidade está beleza pura. A chamada vai ficar show! Eu acho que daqui eu tenho que mandar pro Jussiano, né? Quando ele receber aqui, eu digo, Jussiano, dá uma olhadinha aí para você botar para sair nos programas aí, para dar uma focinha pra gente domingo no retorno do chicote da galera. Olha aqui, mais um detalhe que a gente vai aqui colocar. Eu comentei hoje no programa da Jovem Pan a respeito desse problema que envolve o Vinícius Júnior. Essa questão do racismo lá na Espanha. E ninguém tem dúvida que o povo espanhol tem demonstrado uma, digamos assim, uma perseguição. Não vou dizer todo mundo não, mas uma boa parcela é preconceituosa. E aqui em Fortaleza também, no Brasil também. É porque existe muita demagogia barata, sabe? Olha, nós que somos do futebol, vou lhe contar aqui bem rapidinho. Eu me lembro do meu tempo de torcedor de arquibancada. Eu ia ali pro PV, na época nem aquelas placas de vidro tinha, era alambrado mesmo, alambrado de arame, de ferro. Jogador vinha Fortaleza e Santa Cruz, Fortaleza e Sport, Bahia e Fortaleza. Eu tava na arquibancada atrás do gol, gostava de ficar. Aí vamos supor, vinha um jogador do Náutico contra o Fortaleza, fazia o gol e vinha tirar a onda com a torcida, fazer mungango. Olha, meu irmão, o torcedor, professor Assis Furtado, alô, Messias Alencar, um grande abraço para você, meu irmão, obrigado pela força. O Messias Alencar diz, o torcedor, e o professor Assis Furtado também, é um louco momentâneo. O cara vinha fazer onda com a torcida porque tinha feito um gol, primeiro nome que ele nega, que ele leva é Fela da Caixa, não é não? Fela da FDP. Aí se o cara é moreno, primeira coisa que o cara diz, infelizmente, não vou dizer que tá certo nem que tá errado não, nego fela da puta, é o que o cara grita. Tô falando aqui a linguagem do povo, tô dizendo que tá certo não. Tá entendendo? Como eu já vi, um jogador lourinho chamado Zanata, lateral do Bahia, que jogou Fortaleza depois. O Zanata era louro. Se o Zanata fizesse qualquer coisa no campo e provocasse o torcedor, primeira coisa que o torcedor diz assim, vai, cabelo de rapariga loura. E logo, aí isso é preconceito, sabe? Então assim, eu não vou aqui defender ninguém, nem incriminar ninguém. O Vinícius Júnior está sendo achincalhado, está sendo hostilizado e está errado. Nós temos que coibir esse tipo de coisa. O que eu não quero concordar é com o excesso, porque quanto mais você dá ênfase a isso, quanto mais você explora isso, aumenta o problema. Eu sou um cara que, se eu fosse um cara complexado, sabe, eu também teria problemas. Porque, por exemplo, o cara, quando é magro demais, o cara é chamado de quê? De espeto, de Oliver Palito, canela de Sariema, como aquele nosso amigo lá da Expressa é chamado. O Marquezinho diz que ele canela seca. Aí se você é gordo, como eu sou, como o Marquezinho foi, o cara chama, ai pombinho, ai rolicinho, ai gordinho. Me diga uma coisa. Se o cara chegar pra Cristina e dizer, rapaz, ó, você vai lá falar com o Alano Maia. O cara, como é que é o Alano Maia? Ela vai dizer o quê? É um magrinho? Não, diz, é um forte, gordo, a barriga grande assim e tal, né, meio brancoso, meio sarará, sei lá, cabelo grisalho. Vai dizer o que eu sou. Você não vai dar uma característica de uma pessoa. Ontem eu estava aqui brincando aqui com a música dos Papudinhos, falei no seu nome. Eu digo para o Tony Mazzoli. Tony Mazzoli tem um buchinho de bebedouro, que eu disse. Não é quebrado que nem esse meu, não, mas é um buchinho bem bonitinho também. E quem quiser conhecer o Mazzoli, vai nas redes sociais do Mazzoli. O Mazzoli é artista de vídeo na rede social. Ele grava vídeo dançando, namorando, fazendo amor, né? Sexando. Tudo. Dia desse ele gravou um vídeo beijando a esposa. A letra, a esposa ou namorada? Pessoal? A esposa? Oh. Aí quer dizer, aí o cara vai dizer o quê? É, o cara pode me chamar de feio, o cara pode dizer que eu tenho bucho grande, que eu tenho pouca bunda, que eu tenho canela grossa, canela fina, braço comprido. E qual é o problema? Não me atinge. Então o preconceito também está muito na cabeça da pessoa, sabe? Eu não vou aqui entrar no mérito, não, mas. Hein? Ah, se o cara disser assim, ó, Cristina, se você vai lá, você é uma morena alta, com cabelo escuro, esticado, tá entendendo? Você vai ver que ela é bem desenhada, tá entendendo? Quando ela tá assim de salto plataforma assim, ela fica igual um prédio de 20 andares, tá entendendo? Aí o cara vai dizer o quê? Que ela tem assim, ela é competente, né? Né? O trabalho dela é sempre show. Não posso. Então, meus amigos, é por aí. Então eu acho que tem que se coibir. Eu vi várias autoridades desportistas se manifestando e vi gente contra. Eu vi gente, olha, o Vinícius Júnior, ele não tem condição de ficar lá na Espanha. Sabe por quê? Porque já botaram na cabeça que o cara se incomoda com quem chama ele de macaco, de qualquer coisa. Eu me lembro quando eu era criança, que eu estudava no Colégio Salesiano, tinha 12, 13 anos de idade, era adolescente. A gente chamava os caras, todo mundo tinha um apelido. Eu tinha um apelido que o pessoal chamava Vela Branca. Ah, Vela Branca, porque eu era branco mesmo, amarelado. Tinha um colega nosso, chamava Marquinho Macaco. Ele não achava ruim, porque tinha o Marquinho Lourinho e tinha o Marquinho Macaco. O Marquinho Macaco era craque de bola, filho de seu Alberim, gente boa, Marcos Antônio. O cara meu amigo, meu irmão, não se chateava, tá entendendo? Eu me lembro que tinha o Willam. O Willam era mago, meu amigo. A gente chamava ele Chico Tripa. Tá entendendo? Que era Francisco Willam. Mas hoje, tudo que a gente vai dizer, né? Neguinho, não sei o quê. Eu tenho um cara que eu chamo meu negão, que é gente boa. É um irmão que eu tenho. Eu duvido que ele se ofenda se eu disser, nego, vai, chega aqui pra mim que eu quero lhe dar um abraço. É claro, negão. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu digo com amor. Chama-se Edson. José Edson Ferreira Gomes. Edson Ferreira. O cara é fantástico. Não tem essa frescura com ele. A gente sempre foi gordo. Hoje ele está mais magro do que eu. Eu, ele, Marquezinho, André Ribeiro. A gente fazia um trio. Juntando os quatro, era mais de 400, quase 500 quilos de gordura. E a gente andava sempre junto. Porque podia chamar Zé Bolão, Zé Bolinho, o que fosse. Nego velho, nega véia. Venha pra cá. Acabou-se. Mas o problema é que tem gente que se ofende também com tudo e eu não sou, olha, não empreie pelo ouvido. Se o cara botar um apelido em você, faça de conta que não está incomodando, porque quanto mais você se incomodar com aquilo, é que a galera pega no pé. Sabia disso? Não tenha dúvida, sabe? Então eu sou assim, o Marquezine, por exemplo, não tem aqui na equipe esportiva da Rádio Cidade, eu acho que na programação inteira. Não tem um cara que a gente queira mais bem do que o Marquezine. Todo mundo bota um apelido no Marquezine, joga um problema pra ele, que não existe o problema dele. Não existe problema nenhum. A gente diz que o Marquezine é o Pombinho, é Ruliço, é o Mormaço, é o TD, é não sei o quê, fabricando narrador. A turma pega aqui no pé dele quando ele comete qualquer deslize. Sabe por quê? Porque o cara só pode ser Ibope. Por que é que não fazem isso com o Alano? Por que é que não fazem isso com o Océlio? Por que é que não fazem isso com o Carlos Gomes? Porque não. Então, assim. Você às vezes tem um chama. E você tem que aprender a conviver com a fama, com o sucesso. Ninguém mexe com quem não faz sucesso. Ninguém mexe. Olha, eu conheci um cara que eu digo sempre que ele era um filósofo. Um cara de pouca instrução. Um cara que já morreu, humilde, simples. Tinha os problemas de saúde dele, mas era um cara barra limpa com todo mundo. Chamava-se Toninho Coca-Cola. Você conheceu o Toninho Coca-Cola? Tom em Coca-Cola, ele era um cara que tinha um problema de erisipela, e ele andava com a muleta, vivia com o pé todo cheio de curativo, às vezes maltrapilho, às vezes um tanto quanto sem higiene, sujo. Mas o Toninho Coca-Cola entrava na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo, numa solenidade. Uma vez, eu me lembro disso, nós fomos para um show do Fagner, lá no Mucuripe Ilhas. Eu nunca esqueci disso. E um show muito concorrido, sabe? Era um show do Fagner, tinha, eu acho que, o lançamento de um bloco de Fortal, era com o Ricardo Chaves. O ingresso era como se fosse hoje uns 400 paus. Eu me lembro que eu fui para essa festa a convite do presidente da federação, Fares Lopes, e lá fora, cheio de gente para comprar ingresso, e ninguém tinha mais ingresso para vender, porque encheu. Tu sabe quem é que conseguiu entrar sem comprar ingresso? Toninho Coca-Cola. De chinela japonesa e tudo, com uma roupinha até melhor, mas sempre com roupas humildes. Por quê? Porque ninguém, o Toninho, o pessoal chamava de doido, de cego, que ele tinha um olho com deficiência visual, e ninguém nunca morreu. Toninho nunca se... Pelo contrário, se via de graça e alegria para todo mundo, sabe? Então eu sou assim. Eu acho que sou contra a discriminação, ao bullying, a você estar perturbando, sabe? Acho que homem que anda falando o que faz com a mulher é um pilantra, um mau caráter. Você pode ter feito o que você fez, ficou ali, acabou, morreu. Foi num tempo que você era o gostosão, hoje você não é mais. Ou foi num tempo que deu certo, agora não dá mais, sabe? Tá apelido, tá falando, e falando às vezes de particularidades e peculiaridades individuais de cada um, isso não é coisa pra gente séria, não. Isso é molecagem. Como eu também sei que, se por um acaso eu brinco com você e você não gostou da minha brincadeira, o seu direito é você chegar pra mim e dizer: Alano, posso lhe fazer um pedido? Rapaz, quando você for brincar comigo, brinque de qualquer coisa, menos com isso, que eu paro. Já aconteceu isso comigo. Você às vezes brinca, pensa que está agradando e não está, meu irmão. Agora, fale sério. Tem que chegar e falar para botar o pingo no i na hora certa. Tá falado? Então, estou falando esses assuntos assim para poder tornar o programa bem franco, bem sincero, como sempre foi. E domingo, o retorno do chicote da galera. Eu acho que já chegou, foi mensagem aqui de gente querendo fechar o anúncio comigo. Quer ver uma coisa? Olha aqui. Meu amigo Zé Humberto, um abraço para você, tô ligado. Divulga para mim, por favor. Olha, o Zé Humberto ontem me ligou, atenção, para agradecer a toda a turma do Hospital São José. O Zé Humberto tem um plano de saúde, por causa de 8, 10 dias de, sei lá, de dependência, não sei o que foi, negou o atendimento para ele, e a filha dele, que é médica, muito bem relacionada, conseguiu para ele um internamento lá na enfermaria 116 do Hospital São José. E o Zé Humberto disse: Alano, viva o SUS, viva o Sistema Único de Saúde, tratamento VIP. Quero parabenizar a auditória, a doutora Lia, a doutora Paula Bessa, doutora Letícia, pessoal da Unidade C, da Enfermaria 116 do Hospital São José, e a todos vocês que trabalham no hospital público. Abraço ao meu amigo, que eu nunca mais mandei um abraço para ele, rapaz. Gente boa, lá do César Caos, André Luiz, abraço para você, meu irmão, torcedor alvinegro, gente boa. Um grande apoio para nossa PCDEC, para todos os associados. Luciano do Quintino Cunha, Alano, já tô ligado, obrigado. O Heriberto tá lá na loja Chicote da Galera, parabéns pelo novo contrato. Se eu tivesse uma empresa, assinaria com você. Olha aí, rapaz, meu amigo Israel Duton, auditório, uma salva de palmas pro Israel Duton, lá no Aquiraz. Olha, Israel, um aposentado, cara que tem uma condição financeira boa e tudo, mas que luta com a dificuldade que nós lutamos para sobreviver. E o Israel Duton não deixa de ajudar a muita gente que a gente pede aqui. Quando a gente faz qualquer movimento, ele doa pães, ele procura colaborar de alguma forma. Quando a gente faz um entre amigos, e ele diz: Alano, vou também dar uma ajuda para o Andrezinho. Obrigado, Israel, você é joia. O Edson Souza, aqui no Castelo Encantado, ligado no programa, obrigado, Edson. João da Paz, o João Paz quer falar comigo. O que é que ele quer dizer aqui, João Paz? Vamos ver. Aí, rapaz, tem que aumentar o volume. Pera aí, João Paz, que eu vou aumentar o volume para você. Vamos ver aqui o que é que ele quer dizer. Cadê? amigo para fazer o contrato. Eu estou procurando o Alano Maia Show. Peraí, como é, João Paz? Vai já encontrar os amigos para fazer o contrato. Eu estou procurando o Alano Maia Show. Obrigado, obrigado, João Paz. É gente boa. O Edson Souza está grátis. Bora, libera aí o 3261-7000. Vamos colocar o ouvinte no ar. Ligue para cá, participe. Pauta livre para você. Olha aqui, o meu amigo Marinho dos Balões Arte Latex. Obrigado, Marinho, pela força de sempre. Esse já está conosco, contrato fechado, tanto aqui no esporte. É hoje um dos grandes patrocinadores de todos nós. Vamos lá. Alô, cidade. Alô, alô. Quem fala? Rapaz, a primeira vez que eu participei, porque a Cristina pediu para participar, eu sou ouvinte da Rádio Cidade há mais de 3 décadas. Pois não, como é seu nome? Luiz Paiva, aqui do Siqueira. Luiz, rapaz. Paiva, o que é que você manda, meu irmão? Renato Dantas. O que é que você manda, meu chefe? Olha aí. Nós precisamos, Alan, de uns 2 laterais. Olha aí. 2 laterais para ver se a gente escapa aí, tranquilo. Rapaz, é um prazer participar do seu programa. Prazer nosso. Participar da sua loja lá, tá ok? Tá bom, meu amigo. Abraçar o Costinha, rapaz, lá no Montese. Costa foi na minha loja ontem e me deu de presente o conhecimento de uma grande amizade. Obrigado, Costa. Obrigado a você com o seu rádio novo aí. Firme e forte. Bota no ar. Alô, cidade. Boa tarde. Boa tarde, Alan. Quem sois? Franzé, Parque Potir. Franzé do Parque Potir. Um abraço pra você, Franzé. E pro outro Franzé também. Tem um Franzé amigo nosso que é o homem, é mestre de obra, pintor. Acho que ele nos escuta ainda, viu? Alan. Oi. Eu quero agradecer o missionário. Missionário Eugênio Pimentel. Meu nome, rapaz. Ô, missionário, a nós fica esperando. E na vez que chega terça-feira para nós ouvir a mensagem de fé e otimismo. Coisa boa. Porque é bênção. É bênção, missionário. Coisa boa. É uma o quê? Falhou, Franzé. Ele deve dizer que é uma alegria muito grande. Obrigado, Franzé. Alegria ter você no programa. Minha querida Inês Cabral, que nunca mais eu mandei um abraço para você. Mas eu estou em falta com muita gente. O Zé Rocha, o Rochinha, o Carlos Rocha. Tomara que ele melhore logo da coluna dele, que é gente boa. Estava hoje sentindo umas dores. Meu presidente Fran Nogueira, Edilson Silva. Meu amigo Naldo, gente fina. O Burla Mac lá no Mercado de São Sebastião. Cadê o Gilberto Delfino, rapaz? Pai, o Gilberto, depois que alisou, parece que não botou mais crédito no celular e tudo, andou perdendo umas apostas. Ele apostou contra o Ceará no jogo do Criciúma, disse que apostou 5 mil, mil com um, mil com outro. Aí que o meu amigo, quando ele viu o dinheiro indo-se embora, juntou mil seu, com mil daquele ali também, aí ficou 5 mil de prejuízo, lascou, foi tudo. Alô, cidade! Alô! Quem tá falando? É, Alano Maia. Ele. Boa tarde. É Gilson Sidney, do bairro Ellery. Tudo bem, Gilson? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom. Só queria saber como é que tá o seu estado de saúde. Graças a Deus, Gilson, eu melhorei bastante das minhas dores na coluna, sabe? Eu tenho que fazer um agradecimento todo dia aqui ao doutor Atanásio dos Santos, que é realmente um especialista. E eu sempre digo, se você tem algum problema de coluna, você tem que ir com o doutor Atanásio, porque o doutor Atanásio, ele é um expert, sabe, de coluna. Graças a Deus me curei, fiquei bom. Alô, Brasil, diga aí, amigo. Oba, você ainda tá na linha? Tô sim. Quer que você manda mais, fale com complemento em sua participação. Não, só um prazer em me ouvir e saber que você tá lendo, ó. Olha aí. Eu também tenho esse problema também, mas a minha idade já está mais adiantada do que a sua. Mas é um prazer em ouvir e desejar as suas melhoras, tá certo? Olha aí. E sou torcedor do Leão, viu? Obrigado, meu irmão. Tá bom, fica com Deus. Olha, se você quiser ir na clínica do Dr. Atanásio, quiser informações, é 3252-3095. Tem problema no joelho, na perna, nas costas, nos braços, na coluna. Foi problema de traumatologia, ortopedia, é com o doutor Atanásio dos Santos. 3252-3095. Fala lá que é atendente, tu diz que ouviu aqui, pede para ele fazer uma consulta no preço popular. De todo jeito ele vai tirar sua dor. E quem tem dor sabe que dor ninguém gosta. 3252-3095. Alô, Nivaldo, lá do Cantinho do Diabético, meu amigo Elvis Marlon Dumbo. Abraço para você. Alô, cidade. Alô. Quem sois? Paulo César, aqui da Vila Manuel Salles. Tudo bem, Paulo César? Fala que eu te escuto. Alô, é o seguinte, eu estava ouvindo seu comentário e eu também atendo esses problemas do Vinícius Júnior aí, certo? É o seguinte, tudo depende da forma como você chega até a pessoa e fala para ele, entendeu? Isso. Aquela maneira. Aquela maneirazinha. É. O que foi, o que é que o pessoal tentando que deu certo? É uma maneira de desestabilizar o cara, e conseguiram. Com certeza. Se ele fosse inteligente, o que ele fazia? Absorvia, entrava no ouvido, saía no outro, fazia os gols, como ele com estava certeza. Ele é um craque. Verdade. Pronto, o pessoal parava de dizer, porque todos os times têm jogadores negros, todo time tem. Todo mundo tem, foi, verdade. Foi uma vivência, foi ter ser bem assessorado e dizer, não esqueça, não deixe eles falar, que eles vão cansar. Olha aí. Cansavam. Tá valendo. Aí encontraram uma maneira de mexer com o psicológico dele e deu certo. Agora, como esses pessoal estão fazendo, é triste, mano. É racismo mesmo. Agora depende daquela forma como a gente chega e se refere para outra pessoa, aquela mão de carinhoso, o cara sabe que não é com racismo, que não é com discriminação. Tá valendo, meu amigo. Obrigado pela sua participação, olha, meus amigos. Com marcas consagradas do mercado, exclusivo da Perfumaria Internacional. Skincare, maquiagem, cabelos e a Leloyon Perfumes será uma das lojas participantes do Dia Livre de Imposto, nos dias 25 e 26 de maio. Especialista no mercado de perfumes de nicho, a Leloyon Perfumes, Leloyon Parfum. Oferece imposto zero a seus clientes nas mais desejadas marcas do mercado de luxo da perfumaria. Farão parte das... Olha só os perfumes que vão estar em promoção nessa loja. Estou fazendo o comercial de graça. É o dia sem imposto. Será que vai ser mesmo dia sem imposto? Dias 25 e 26. Aí tem Hugo Boss, Azarro, Armani, Lacoste, Givenchy, Michael Kors, Calvin Klein, Bulgari e outras. Com 4 lojas físicas em Fortaleza e com a 5ª loja a inaugurar em breve, o grupo conta ainda com atendimento online através do próprio e-commerce. Tá vendo? Tem lojas aqui, fragrâncias, olha as fragrâncias. Eita pau, Nina Hitch, perfume que custa R$ 539 de R$ 299. Antônio Bandeiras masculino, de R$ 219 por R$ 119. R$ 100 de desconto é muito. Bulgari Men. Hood masculino, de R$ 499 por R$ 300. É bacana. Calvin Klein, R$ 395. Rapaz, tá uma beleza. Então vamos ver se vai ter esse dia mesmo sem imposto, né? Alô, cidade. Alô, Alan, tudo bem? Tá aí ele, rapaz. A Cristina dizendo que você tava liso, ó. Cadê a minha rede? A minha roupa? Que eu comprei a rede. Você não comprou, que você não pagou ainda? Tá lá na loja. Você quer trazer, né? Meu amigo, eu fui 2 vezes aí no Mercado de São Sebastião e você se escondeu pra não pagar. Você nem levou a rede. Meu amigo, eu perguntei ao Rivelino, ele disse, ele tá escondido. Ele tava aqui nesse instante. Aí perguntei o Burla Marca, ele disse, cadê o Gilberto Delfino? A rede dele tá ali no carro. Olha, aí disse, rapaz, Marcelene, camisa, tá, não deve a ninguém, só deve a Deus. Rapaz, você perdeu 5 mil no jogo do Ceará, rapaz? Não, eu fui ganhar do Mar. Não, você apostou contra o Ceará? Não, eu pergunto o Mar, eu ganhei dele, do Mar. Então, o Mar. Ah, quem é Mar? O Mar não responde. Alano. Agora o Marcão, rei do amendoim, esse aí é de primeira. Pois é, ele foi, eu fui Ceará... E ele foi Palmeiras, o Palmeiras ganhou, ele foi Fortaleza, eu fui Palmeiras. Olha, o Marcão, rei do amendoim, é hoje um dos empresários de Jaguaruna mais bem sucedido na capital. Graças a Deus. É um rapaz pé da 90, sabe? É igual o Rivelino, Marcelino e Camilo Santana. Esses 4 da Paridense. Ô Alano, você viu a sentença lá do juiz de São Paulo? Que foi? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, uma sentença daquela até eu também queria. Como foi a sentença? A sentença dele é o seguinte, ele começava com o quê? Cantar as mulheres, né? É. Aí botaram na justiça as mulheres, né? Ah. Tu sabe qual foi a sentença dele? Ah. Aposentado ganhando 35 mil reais. Vixe. Não assistiu não no jornal hoje? Não, assisti não. Aposentado sentença eu quero também, 35 mil reais por mês, sem fazer nada, e vai, não vai trabalhar mais. Eita, rapaz. Se o Brasil pegar esse mal, hein? Rapaz, Gilberto, eu vou dizer uma coisa, viu? Você tá com a língua ferina hoje. E você não assistiu o jornal hoje, não? Não, tive tempo não. Jornal Nacional. Ele pegou, ele se aposentou com 35 mil reais. Olha aí. Aí eu vou dizer, se o mal pegar, né, Alano? Pois é, eu passei lá no Rivelino hoje, ele disse que você tava com um furúnculo. Foi. Cadê minha rede, rapaz? Traga minha rede aqui pra sexta-feira. Eu ando com a rede dentro do carro. Olha, agora a Cristina vai ser Cristina de Barro Delfino. Delfino Lima. Vixe. É. Ela disse Cristina... que não vai botar o nome dela nesse fuxico, não, viu? É Cristina Delfino de Lima agora. É, cuidado agora, com o namorado dela, não, que ele anda com um cacetete desse tamanho pra. O André Barro, o André Barro tá danado. Foi, André, eu vou dar oportunidade. Ô, Alano, eu vou dar oportunidade a outra. Aí, né? Correndo. Três pessoas, três funcionalidades. Amém, amém. Ficou amém, bom do furúnculo? É? Ficou bom do furúnculo? Rapaz, quem ficou foi com o Ribeirinho, curucuru. Não é curucuru, não. É furúnculo. Ah, não, é curuba, quem tá com curuba? Quem tá com curuba é a Carol. O que é bom pra furúnculo, hein, Gilberto? Ah, sei não. Sei não, quem sabe é a Carol. Eita, tu tá cheio de impinge? Tô não. Tá não? Eu tô com a liseira. Tchau. Aí o Gilberto Delfino com a sua alegria. É filósofo, Gilberto. É, ele é formado em cartomancia, quiromancia, jogo de búzios e praga nos outros. Tudo de formação, a formatura é pesada. Ainda dá tempo pra você ligar, participe, 3261-7000. É, meu amigo, o negócio é sério. Alô, cidade! Alô, Alano! Oi! É Luiz Castro, Tatucã aqui, tu... amigo do Bulamar, aqui com a Tica. Diga aí, gente boa! Rapaz, mandar um abraço pra todos os taxistas que ficam ali perto do Cachorrão, viu? É, exatamente. Cachorrão é gente bom, boa! Obrigadão aí no seu programa, muito bom. Obrigado. Aquela interpretação que você falou, aqui dali é o cara só novinho. É. Felipe que só. Não, eu ficar ouvindo negócio de conversa, rapaz. De Limoeira, é cabra velha, é ruim de nome, eu nem ligo. Aqui o Israel do Tom diz que vai ajudar aqui o Andrezinho com 100 reais. Olha que coisa boa. Abraço aí, viu? Valeu, meu amigo. Valeu. Aureliano Ramos na escuta do programa, meu amigo Aureliano. Eu divido o sábado estar na minha mudança. Eu perdi, diz que foi um excelente programa seu com o Márcio Lopes aqui no sábado pela manhã. Diz que foi um baile. Que o que tinha, olha aí o Rogério Santos lá no Barro, faz tempo que eu não escuto meu amigo Rogério Santos lá no Barro. Esse bom dia, boa tarde, Rogério, um abraço pra você. Cláudio Hermós, gordinho, estou na escuta. Cláudio Hermós, não fique com raiva de mim, você é bem gordinho, igual a mim. Por que eu ficar com raiva? Quem me chama de gordinho das duas uma, ou é meu amigo, tem intimidade pra isso, ou então tá querendo me tomar da doutora Juliana e perdendo tempo, porque eu não caio nessa. Já prestei atenção, quando o cara vive falando do seu nome direto, todo tempo ali, ele tá querendo coisa com você, né? Aí você vai, eu vou trocar o que é bom. Eu ultimamente o mais disse, meu filho, você precisa comer menos, como assim coisinha pouca, né? Coisinha pouquinha mesmo, que muito não presta não, ou coisinha pouquinha assim, ou coisinha pouquinha assim. Aí pronto, eu não saio de cima. Aí o Reginaldo Freire tá ouvindo a gente. O Elson Medeiros está em Pompa no Beach. Está ouvindo a gente. Alô, cidade! Quem é? É o Luiz Carlos de Calcaia? Edilson Filho. Edilson Filho, meu amigo. Como é que você está, meu amigo? Tudo que vem é por aqui. Eita, rapaz, sua ligação não está muito boa, não. Pronto, filho. Está melhor? Rapaz, está falhando. Eita, pau, é, deve estar. Alô? Alô? Agora melhorou. Meu filho, tema livre. Tu falou um negócio de apelido. Aqui em Fortaleza, quando eu cheguei aqui na capital, eu tenho 59 anos. Eu tive uns três apelidos. O primeiro, meu pai botou uma sorveteria na Pontes Vieira, em 80, me chamava de sorveteiro. Os amigos, nem esquentava, isso era legal. O segundo, eu com 15 anos de idade, eu fui para Fortaleza. Ah. E fui jogador, escolhido. eu era goleiro, me colocava de voador, porque as bolas que vinham eu pegava. Pronto. Não tinha medo, não. Tá aí. E o terceiro, certo? É, com 18 anos, fui ser bancário, graças a Deus, tá aposentado pelo bancário. Me chamava no banco de top model. Uhum. Eu falei, tá. Aplausos. Beleza, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Final de programa, o Júnior da Messejana está ouvindo a gente. O Rogério Santos no Barro, boa tarde, um alô para o Flávio Tomás, abraço para ele também. O Israel do Tom e o Cláudio Hermógenes, que beleza. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela audiência. Mazzoli, programa com você, com o nosso querido Isiel Freitas, aqui no estúdio é outra coisa, a gente rende bem. A Apelide e o César Augusto, já falei também do Aureliano. Carlos Rocha, querido, obrigado, Carlos Rocha. Mande um abraço para seu fã, seu Moreira, meu vizinho. Mora na rua Ayrton Jorge, na Vila Manuel Sátiro. Obrigado pela lembrança, estou melhor. Melhoras mesmo. André Barro disse que está dentro. Olha aí, Cristina, o André Barro disse aqui, faz é tempo que ele diz aqui. Quebrou, rapaz, ó. Ô, saudade. Então, vamos embora. Vem aí, Carlos Gomes, Júnior Marquezine, com o Escante de Ouro do Rádio, falando de futebol. Tchau. De comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. 70% das vítimas de abuso sexual no Brasil são menores de idade. Esse tipo de violência acontece com meninos e meninas de todos os grupos sociais, sem distinção de cor nem de gênero. Fique atento a qualquer alteração de comportamento. Se perceber algo estranho, peça ajuda num centro de assistência social ou de saúde do seu município. Você também pode denunciar pelo Disque 100. A ligação é de graça e você não precisa dizer seu nome. A central funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Além de cidade. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu?